Fernando 35 no 607, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, na Dael, passa 2 no pé. Bom dia, 897. Controle Salvador, bom dia, 897. Gente autorizado Azael, Veda e Bridge, 360, 897. 1935. Muito obrigado e um ótimo dia, um ótimo final de semana. 1935. Salvador, bom dia, gol, o nome é 05, passa 2.600, saída da El. Prosseguindo com o canal autorizado para o 400, bom nome é 05. Vai chamar, TAN 3290. Controle, bom dia, 3890 da TAN, Bucaracaju, cruzando 2500. Thank you. 0935, bom dia. 835, muito grato. Bom final de semana também, até quarta-feira.